Cast está começando mais um querido Caramba Cast, isso mesmo. Bom, galera, começando o nosso amado Caramba Cast semanal, vamos para as nossas queridas apresentações. Começando, como sempre, por favor, Tutti. Fala aí, galera, mais um Caramba, agora carnavalesco para vocês. Isso, na batida do Tantã aqui conosco. Beleza, não podemos deixar de fora também, por favor, Carol Godoy. Oi, gente! Uhul, carnaval! Feriado! Pessoas animadas com esse tema, porque todo mundo aqui curte o belo carnaval. Brincadeira, mentira, te enganei. E estão também aqui conosco para o nosso Caramba Cast, por favor, Ferdi! Olá, gente, quanto tempo, caramba! Caramba! Pois é, carnaval, folga tripla, aê! Só isso que eu tenho a ver. Isso, então estamos aqui, essa bancada maravilhosa. O Rafa não pôde estar aqui conosco hoje por motivos de força maior. Bem maior. Mas enfim, vamos para os nossos queridos comentários. O primeiro comentário aqui do Júnior. O Júnior falou: eu gosto de ouvir o Rafa falando, você se fudeu. Nossa, esses comentários comovem. As pessoas, cara, são masoquistas, né, cara? Pessoas, sei lá, então vamos começar a xingar o pessoal que está aí do outro lado, para as pessoas, sei lá, se sentirem sensibilizadas e comentar. Eu gosto que me mandem tomar no cu. Eu gosto que o Rafa fale e você se fudeu. Cara, tá bom. Isso. Brinco. O outro comentário aqui é do Alisson. Ele falou: e aí, carambeiros, bom? Depois que eu li o título do podcast de hoje, só posso dizer uma coisa: top na balada. Na balada! Isso, a gente falou as coisas da balada lá, o título é Top na Balada, como você se comportar na balada. Isso. E ele falou: sem comentários, o podcast de hoje, muito foda. Avante ao Caramba Cast 50. E falou, pessoal, isso mesmo, já estamos chegando 50 Caramba Casts. Esse é o 45º, olha só, falta só 5 só. E eu vou ter que editar o Caramba Cast 50, que eu ainda não editei. Mas eu estarei editando. Eu falei isso há 5 casts atrás. Mas esse eu vou editar, aguenta. E continue comentando, beleza? Não se esqueça de comentar. E não se esqueça de divulgar, ok? Então vamos para o nosso querido tema. Nosso querido tema de hoje, que é o carnaval, isso. Uma coisa maravilhosa que as pessoas adoram, isso. E por que as pessoas adoram o carnaval? As pessoas odeiam o carnaval, elas gostam mesmo do feriado, não, Tuti? Pois é, não, aqui no Rio de Janeiro a gente vê de perto toda a animação do carnaval e blá blá blá. Eu adoro essa alegria toda de carnaval, em geral se amando, falando quanto é belo o Brasil. Aí nas marchinhas a galera fala assim umas coisas engraçadas do cotidiano. Mas é complicado, cara, eu não consigo me contagiar com essa alegria, eu fico dormindo em casa o dia inteiro. Uma ótima coisa pra vocês fazerem no carnaval, durma. Durma, todo mundo vai estar dormindo nesse exato momento no carnaval que está tocando lá, tocando aquelas marchinhas maravilhosas, isso todo mundo conhece. Ferdi, qual a marchinha que você mais, sei lá, mais sensibiliza seu coração, assim, que você fica pé da vida por tocar 200 vezes na televisão? Não agora, porque agora já é uma coisa moderna, já, mas antes tocava. Pô, gente. Aquelas do Silvio Santos, coisa do tipo. Vocês falaram de marchinhas. Olha a marchinha que veio na minha cabeça. Pula fogueira, ioiô. Pula fogueira. Tipo, eu tô por dentro do carnaval. Pula fogueira, iaiá. Tô sabendo tudo. São João, carnaval, né, gente? Tá aí. Quase a mesma coisa. Tudo é festa. Né? Tudo é festa, cara. Essa aí me sensibiliza bastante, né? Essa aí, ó, especialmente me sensibiliza. Cuidado para não se queimar, viu, gente? Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Não esqueço. Tudo é festa. Pessoas curtem, tem bandeirinhas. Enfim, é festa. O legal de quem passa muito tempo na internet, ainda mais no carnaval, é que vê que ninguém na internet gosta de carnaval, cara. Todo mundo é: nossa, como eu odeio carnaval, meu Deus. Ai, é muita bunda, chega enjoa, sabe? Não, nossa, marchinha de carnaval, tudo igual. Cara, o carnaval é uma coisa feliz. Se você não vai se pelo menos sorria. Agora, na minha opinião, o carnaval é o inferno na Terra. Uma coisa sensacional e pior que coincide justamente com essa época mais, a época mais quente, mais fervente do ano. Aí junta aquelas pessoas procurando o prazer, digamos assim, o prazer da carne, e junta aquelas pessoas, milhares de pessoas no calor infernal. O que eu, não, uma coisa que eu acho muito engraçada é a galera que fala assim, não, vou pra Salvador, passar o carnaval lá, pegar muita gente. Cara, pra que você vai pro carnaval pegar gente? Tipo, a gente suada, é gente que você nunca viu na vida, sabe? Gente, pegar gente que você nunca viu na vida tem aquelas baladas estranhas. Pô, é nós no Abadá, pagando R$800 no Abadá, é isso aí. Vamos ficar correndo atrás dos carros com umas músicas muito ruins, gritando na nossa orelha. A gente não consegue falar com a pessoa que tá do nosso lado. Só beijando suvaqueira, isso é... É, não, só beijando suvaqueira, cara. Eu penso, engraçado é que as pessoas vão andando, elas vão deslizando com tanta gente suada, fica parecendo aquela coisa de óleo, assim, foi uma coisa genial. As pessoas não andam, elas deslizam. Né? Cara, no sambódromo, tipo, o ar chega a ficar pesado, cara, de tanta gente, de tanta umidade no ar, cara. Muito, nossa, impressionante, cara. A Carol, é a nossa garota que tem experiência em carnavais aqui, não? Carol, brincadeira. Oh, todos. O que não, eu acho engraçado. Eu tô dando risada porque meus amigos estavam combinando. Ah, vamos pular carnaval no interior, porque carnaval de rua do interior é muito legal, que não sei o quê. Aí eu pensando, tipo, eu não quero pular carnaval, sabe? Tipo, eu vou ficar em São Paulo mesmo, no final das contas, no meu Twitter, que eu ganho mais, porque eu não vou pra esses lugares, sabe? Mas o pessoal parece que gosta, sabe? De ficar no inferno, sabe? Adora isso. Cara, eu já fui pra um carnaval no interior, em Guaratinguetá, São Paulo. Sério, pra você ter uma noção, o único bloco que tinha na cidade era o bloco da terceira idade. Era eu com 8 anos andando num lugar onde só tinha velho suado cantando. Eu sou do bloco da melhor idade. Porra, cara, horrível isso. As músicas, a pipa do vovô não sobe mais. Coisas que animam, que deixa a galera pra cima. Agora eu tava aqui pensando, como será que deve ser esses carnavais assim de cidade do interior? Você já citaram algumas aí. Por exemplo, aqui em Brasília. Em Brasília, o carnaval daqueles tentam imitar o carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro. Só que é uma coisa totalmente grotesca. São Paulo e Rio de Janeiro são aqueles carros alegóricos gigantescos. Aqui é conhecida uma cidade daqui que é chamada Ceilândia. Eles fazem o Ceilambódromo. Isso. Ah, o Ceilambódromo. É no meio da terra, uma coisa sensacional. Fica escorrendo, quando chove, escorre aquela lama maravilhosa. E os carros alegóricos daqui não tem menos de 1 metro, sim. É aquele, é, tipo, é como se fosse um carrinho de supermercado com algumas coisas penduradas nele, ó. Uma coisa triste, cara, uma coisa muito triste. Samba em Brasília, faça você também. Sério, é como, não sei explicar, é uma coisa totalmente feita de... E eles falam que eles são totalmente ecológicos, digamos assim, lá em São Paulo e Rio de Janeiro eles usam aquelas indumentárias todas, penas de pavão, isopor, coisas do tipo, aqueles não, aqueles falam. Não, nesse carnaval de hoje vamos fazer uma coisa reciclável. Aí eles usam latinha, eles usam papelão, papel crepom. Eles usam coisas recicláveis para dizer que eles são ecológicos. Não, eles são pobres mesmo. É uma coisa que você precisa ver. Vou colocar imagens aqui para vocês verem que eu não tô mentindo. É o carnaval ecológico, é o carnaval de Brasília, minha gente. Sério. Faça você mesmo o carnaval, sério, coisa sensacional. Alguém a mais já frequentou carnavais de outros lugares, outros, pra me dizer como é o carnaval desses lugares, sem ser Rio, São Paulo ou Salvador? Pô, quando eu era pequena era maneiro, porque, pô, eu era de São Paulo, né, mas eu ia pra praia. E aí na praia, porque eu sempre ia pra praia, independente da ocasião, não era por causa do carnaval, eu só tava lá e tava tendo carnaval. Só que o maneiro é que meu pai, ele sempre comprava uns negócios de espirrar, sabe? Tipo, espuma nos outros. Maneiro. Aí a gente sai mó feliz, aí vamos espirrar na cara dos outros, que legal. Aí uma vez a gente tava no carro, e ele foi espirrar no cabelo de uma menina, muito filha da puta mente, ele foi fazer isso. A coitada tava andando na paz com seu namorado, ele ia espirrar um monte de espuma na cabeça da menina. Que é outra coisa, né? Pessoa acha que carnaval você pode ser escroto à vontade, só porque é carnaval. Mas enfim. Aí ele tava lá, ele foi espirrar no cabelo dela e foi tudo no olho dele. Ele quase bateu o carro, mas fora a parte de quase bater o carro, foi muito engraçado. Uau! E bem feito. Não, uma vez eu fui passar o carnaval na praia. Foi maneiro, e tava eu e dois amigos meus andando, assim, pelo calçadão, voltando, assim, sabe? Tipo, a gente tava na pracinha lá, uma coisa nada a ver. Aí a gente tava voltando, veio um cara, nada a ver, do outro lado da rua, pegou um gelo gigante, assim, que tava dentro de um isopor, e tacou na gente, tacou no olho do meu amigo. E ele teve que levar 5 pontos, tipo, meu Deus, sabe? Acabou com o carnaval de todo mundo, óbvio, né? Mas... sem contar isso, também deu ter passado o carnaval lá, foi legal. Só que meu amigo, coitado, ficou com uma cicatriz até hoje. Caraca. Pra você ver, carnaval nem sempre é tanta alegria. O carnaval... é, a maioria de acidentes, assim, tal, você pode ver, tem muito acidente no carnaval, muito acidente. Carnaval, aquelas coisas também, por exemplo, tá... não sei qual... não, sei qual é o pior. Na minha opinião, o carnaval da Bahia é pior. Quem vê, diz, beleza, de São Paulo de Janeiro você fica sentado lá, acompanhando o desfile e tudo mais. No de Salvador, Bahia, você fica no meio daquela muvuca toda, tem aquele cordão de isolamento, ou seja, quem pagou e quem não pagou. Quem pagou, aquela coisa abadá, pegação, tudo mais. Quem não pagou, meu irmão, é a parada da pipoca, sabe por quê? Porque todo mundo sai arrebentado de lá. Você não pode, sério, você não pode encostar na pessoa que ela já te olha mal encaradamente. É uma coisa sensacional isso. Você vai lá pra levar porrada, cara. Carnaval, o tempo de abolir o preconceito. Que nada, o negócio é meter porrada em gente pobre. Isso. Eu, hein? Outros carnavais, assim, digamos assim, tem o de Olinda lá também. São os bonecos de Olinda. Ah, mas esses aí são maneiros, cara. Esses são legais. Tem muito mais a ver com uma cultura regional, com uma festa de rua, tipo, legal, e que as pessoas estão lá pra ver, né, tipo, carnaval de rua e as belezas do negócio, tá? Não é, aí vamos pegar, se drogar, é nóis. Não, é tipo, muito, muito além. Vai muito além. Isso. Você se droga muito mais do que o normal, né? Lá, mais pela cultura assim mesmo, é uma coisa mais bacana assim, você vê. Enfim, agora já falando de outras coisas, também são as músicas. A gente tava falando das marchinhas e tudo mais, que era antigamente, nos carnavais de antigamente, que é as marchinhas sensacionais que não saem da sua cabeça. Agora, nesses carnavais não, tem as músicas novas também que não saem da sua cabeça, que são aquelas maravilhas, que até agora não saiu desse ano. Mas do ano passado foi aquela sensacional Rebolation. Por favor. Não. Por favor, na hora da edição, por favor, editor, não coloque esta música para ficar repetindo nos nossos ouvidos. Bota a mão na cabeça que vai começar! Porque, sério, todo ano, todo carnaval do ano, nossa, enfim, as pessoas criam a música para ficar na sua cabeça durante uns 3 meses. Rebolation. 3 meses? Fica o ano inteiro. Fica o ano inteiro. No carnaval, é o Rebolation, chão. Na Páscoa, Rebolation. No Natal, a galera ainda tá cantando Rebolation. É sempre assim, cara. Esse ano, graças a Deus, ainda não chegou. Graças a Deus, ainda está atrasado ainda. Espero que atrase durante todo o tempo, até o ano que vem, assim sucessivamente, enfim. E o legal é que o negócio não melhora, né? Porque teve Creu, depois veio Rebolation, ele deve ter vindo alguma coisa aí, enfim. Nunca vai melhorar, tipo, nem um pouquinho. Sempre vai ter como piorar. Quando você fala não tem como piorar, eles conseguem piorar. Isso. Vai Sansão, vai buscar Dalila, ligeiro, enfim. Ah, eu gostava de Vai Buscar Dalila. Não, não é legal. Eu cantava amarradão, eu juro. Imagine o Tuti cantando Vai Buscar Dalila. Você gostava de quê? Vai Buscar Dalila. Que isso? Vai Buscar Dalila. Uma música carnavalesca do ano passado da Ivete Sangalo. Eu não vou cantar porque tem que deixar essa vontade dos nossos ouvintes, né? Que mais? Carnaval também é época de você ligar a Globo e passar a maravilhosa Globeleza. Isso, eu sei que você curte aí. Achei que o Jair ia falar bunda, mas tudo bem. Também. Já tá incluído também na Globeleza, enfim. Que é que ele acaba pro seu programa favorito, ele passa aquela Mocidade Independente de Padre Miguel. Eu não sei se eu falei o nome da escola de samba certo, porque eu não sei o nome da escola de samba. Enfim, ela começa a tocar um trecho, ou seja, uma prévia do inferno. É tipo, sei lá, o purgatório. Uma coisa sensacional aquilo. É um limbo. É um limbo. O que mais também? Fantasias também é uma coisa sensacional. Porque fantasia de carnaval é sempre a mesma coisa. É sempre Carmen Miranda. Ah, eu gosto! Brilha, cara. Brilha. Coisa que brilha é legal, cara. Brilha é lindo. Tem purpurina e glitter, é legal. Tudo brilha no carnaval. Carmen Miranda, Mulher Maravilha. Cara, se você não brilha no carnaval, você toma um tapa, cara. Porque você tem que brilhar. Se você não brilhar, você não tá no carnaval. Mas por quê? Porque as fantasias são sempre as mesmas. Carmen Miranda, Mulher Maravilha. Tudo com glitter também. Sei lá, coloca glitter no... Pô, mas é maneiro. Coloca glitter no chicote da Mulher Maravilha. Ou... No olho. No olho. Tudo vai ter glitter, cara. Você andando pela rua vai ter glitter caindo. É coisa sensacional isso. Que mais? Não, cara. E legal também é escola de samba, né? Aí a galera vai e julga no dia da apuração dos votos, cara. Eu acho a coisa que eu mais gosto no carnaval, eu não vejo o desfile das escolas, eu só vejo a apuração. Aí chega no dia da apuração, cara, eu escolho qualquer uma. Eu falo assim, não, hoje vai ser Portela. E eu fico torcendo pra Portela só ganhar 10. Quando não ganha 10, eu fico puto e xingo a televisão, cara. É o meu passatempo no dia da apuração, cara. Quem é que nunca fez isso? Que parou na televisão durante o carnaval para acompanhar acompanhar aquele locutor com aquela voz estereofônica dele falando 10 ou então 9,5 e você vê pessoas xingando lá no fundo. Estação Primeira de Mangueira, 10. Tipo, ele fala 10, aí tu... meio. Filha da puta, não sei o que, é uma coisa sensacional. Caraca, eu lembro uma vez. 9, eu e os meus amigos se reuniu, cara. Contra a Gaviões da Fiel, só aí. Sempre torci contra a Beija-Flor de Nilópolis, porque eles sempre ganham, e eu não gosto de gente que sempre ganha, cara, porque eu acho apelação. Aí eu torcia muito pra Mangueira, quando eu assisti até os desfiles, só que agora eu não tenho muita paciência, aí eu escolho na sorte. E de onde também surgiu os nomes das escolas de samba, por exemplo, de onde surgiu o X9 paulistano? Ah, cara, deve ter sido uma parada dessa que o cara foi denunciar o amigo, alguma coisa assim. É, o cara foi denunciar o amigo que estava fazendo a escola de samba e acabou ficando X9, é uma coisa legal isso também. Mas assim, tipo, cada Mangueira, Beija-Flor, eu já ouvi a história da Beija-Flor, não lembro onde, não sei mais como é que era a história, mas alguém já me contou a Beija-Flor de Nilópolis. Agora, eu sei que eu ouvi a história, mas eu não lembro da história e nem lembro quem me contou. Agora, pense comigo, como foi então a história da Mangueira? Ou seja, me poupe desses detalhes, eu não quero saber de como surgiu o nome da escola de samba Mangueira, enfim... Tem que contar que sempre tem, né, essas piadinhas no carnaval. É, tipo, né? E aí, você já viu a Mangueira entrar? Por quê? Vai ver a Mangueira entrar hoje no carnaval. Essas piadas são sensacionais. Clássico. Ah, que engraçado. Sério, são muito escrotas essas piadas. Tem que ficar muito chocada, porque é sempre a mesma, sempre. E vai ser sempre a mesma pessoa, né? Vai ser o tio pra aquela... Pro seu irmão novo, assim, sabe, de 15, 13 anos, aí vai chegar e vai falar isso. É sempre a mesma coisa, né? Não, legal também no carnaval, né? Família reunida, assim, é sentada. Sentada no sofá assistindo televisão, aí aparece, tipo, só o comercial do Globo Beleza e aparece lá a mulher sambando, seminu e tal. Aí sempre tem o tio, filho da mãe, que fala assim: você gosta, né, danado? Tá gostando de carnaval por causa dessas bundas. Caramba, cara. Isso, aí a sua mãe retruca do lado, que pouca vergonha. É... Passando isso, essa mulher seminua na televisão, crianças assistindo a TV Globinho, uma coisa linda isso, moça. Minha mãe comentou isso. Minha mãe falou que pouca vergonha na televisão, passando esse horário para as crianças verem essa mulher seminua. Enfim. Que mais também? Mas meu, sério, isso não é exclusividade do carnaval, né? Porque é uma coisa que ultimamente tem me incomodado mais do que o normal, é que em todo lugar, sempre, é só vaginas e seios. Sério, eu tô cansada, vagina e seios. Agora vai vir carnaval e aí vão ser, tipo, vezes 10 vaginas e seios, sabe? Eu já tenho os meus, já tá bom, não tô assim, não quero. Não. E nunca homens nus, né? Nunca. Você quer ver homem nu? Não. Você quer ver homem nu? Não. Não tem homem nu. Só mulher vagina. Não gosto vagina. Não quero. O engraçado é que antigamente, realmente, o carnaval era mais para, por exemplo, o cara escolher o tema da escola de samba que ele ia falar. Aí eram pessoas mais bem vestidas mesmo, sério, era tudo coberto, cara. Eles valorizavam muito o tema, os carros alegóricos e tudo mais. Aí de uns anos pra cá foi diminuindo a roupa, foi diminuindo. Diminuindo, aí começaram a usar só um sutiã, começaram a usar, foi tirando, foi o biquinho só do seio. Agora, no carnaval passado, teve um negócio do tapa-sexo. Isso. Caraca, isso foi tipo o cúmulo, saca? A tipo, galera diminuiu tanto que a parada tinha 4 centímetros, cara. Cara, você é sacanagem, cara. Foi encolhendo, encolhendo, encolhendo. O negócio ficou do tamanho de 4 centímetros, cara. Ou seja, o que irá acontecer neste carnaval? Conseguiram reduzir para 2 centímetros agora? Meu Deus! Caraca, cara, não! Aí passou, tipo, deu uma merda pra escola, acho que foi Salgueiro, não lembro agora. Aí, não, deu uma merda, né? Não, porque não tava com tapa-sexo, com não sei o que lá. E aí a galera, tipo, foi entrevistar a mulher. Ah, não, mas o que, que você tem a dizer sobre isso? Ela foi explicou, não, tem tapa-sexo aí. Mostrou a parada, assim, tinha 4 centímetros a parada. Aí começaram a perguntar um monte de coisa, tipo assim, não, mas como é que você faz pra tirar? E não sei o que lá. Porra, isso é do seu interesse, cara? Já passei mó merda porque ninguém viu aquilo. Você quer saber como é que eu tiro, como é que eu enfio essa parada? Que isso, cara? Não, e é zoado como coloca o negócio, né? Imagina, a mulher tem que sambar. Tipo, sambar já não é uma coisa fácil. Pelo menos não é pra mim. Ainda com aquele negócio enfiado, como assim? Tipo, como? Me explica alguém. Né, cara? Tipo, a galera... Não, a galera... Eu não consigo ficar... Tem aquele saltão de acrílico mais breve do que não sei o que lá. Cara, que eu não consigo ficar pelado em público. Imagina ficar pelado que nem aquelas mulheres lá e ainda dançar. Que isso, não, cara? Tô te me poupe. Me poupe dos seus detalhes aí, cara. Mas enfim... É, e os temas também de antigamente eram temas, sei lá, descobrimento do Brasil, sei lá, guerra de canudos ou coisas do tipo, agora não. Aí quando vem os temas de agora é Adão e Eva, ou seja, você vai economizar no tecido, você vai usar só 2 folhas só, uma coisa sensacional. O que mais? O paraíso sempre vai mostrar coisas que usem pouca roupa realmente. No do Adão, o Escola de Samba aí, ano passado, escolheu esse negócio do Adão e Eva. Cara, meu Deus, sério. Todo mundo pelado, era uma peladação do caramba, todo mundo pelado aparecendo na televisão. Engraçado que só, ainda bem que a partir das, sei lá, 11 horas, meia-noite, realmente... Mas esse negócio também de censura até que não rola não, porque crianças ficam vendo isso mesmo. É, cara, não adianta, sabe? Toda criança vê isso. Tem isso na TV o tempo inteiro. É, cara, tipo, 11 horas de escola de samba, meia-noite e meia, sexy time no Multishow, então... Mas é muita hipocrisia você virar e falar, ah, porque as crianças do nosso Brasil. Porque, meu, novela da Globo, qualquer coisa, meu, é tudo bunda, tudo não sei o que lá. É uma vulgaridade infinita. Inclusive, quer dizer, feminina, né? E eu acho um absurdo a mulher que se presta a fazer esse tipo de vagabundice, na boa. Depois que tem uma imagem de, ai, nós somos a mesma coisa que os homens e não sei o que lá. Só que esse bando de vagabunda se presta a isso e a mulher vai ser sempre subjugada. Valeu aí, piranha. Aê! É, a gente detonando as mulheres peladas. É, realmente, eu não tenho Tá, eu ia dizer mãe de família, mas tem mães lá também, mas... Enfim... Aí fala, ah, Jaime não gosta, não sei do que, calma aí, meu irmão. Gostar da mulher é uma coisa, agora, você gostaria que a sua mulher se saísse pelada no carnaval, mostrando o seu tapa-sexo pra todo mundo, sei lá, quantas pessoas assistem a Globo, enfim. Ou seja, né? Caraca, se qualquer mulher que eu conhecesse fosse saísse de escola de samba, cara, eu ia ter uma vergonha do cacete. Imagina sua mãe saindo em escola de samba. Meu Deus do céu. Caraca. Bate na madeira. Cara, só de você pensar que ia ter milhões de brasileiros vendo isso e se excitando, cara, seria horrível. Puta que pariu, cara. Muito tenso isso. Não, e ainda ia ter mais negros se rindo, tipo, ah, cara, mãe do Tuti lá, caraca. Ia sempre ter um filho da puta assim, né, cara? Mas tudo bem. Ai, gente, para com isso. Ai. Não, teve... Ano passado, teve uma escola de samba que tinha uma ala que era só dos ursinhos, né? Só que aí era o preconceito com os magros, nem era preconceito com os gordos. Porque você tinha que pesar 100 quilos ou mais pra poder entrar, né, nessa... não sei se era ala, não sei direito, mas pra você entrar nesse grupo, você tinha que ter 100 quilos ou mais, cara. Ou seja, eu, coitado, não poderia nem chegar perto de lá. Ah, igual a ala das baianas, só entram baianos. Tipo, é as outras pessoas que não são baianas. Pô, que preconceito. Pois é, o Brasil que quebra os preconceitos, cadê? Cadê, meu amigo? Ah, e lembrando também que carnaval lá fora, todo mundo sabe Brasil. Só as três coisas que é lembrado lá fora no Brasil é carnaval, futebol e que mais? E mulher. Por que as mulheres? Não. Carnaval, futebol... Bunda. Sabia que tem um dos cartões postais mais conhecidos do Brasil é a praia de Ipanema, só que não a praia. É tipo a bunda de uma piranha. Uau. Pra você ver como somos conhecidos lá fora. Exatamente. A gente manda de vadia, é o que eles acham. Eles acham que o gringo acha que você dá... Meu, até na... Sério, acha que assim, que todo mundo é escravo sexual. Altos gringos eu já conheci que tipo... Ah, você é brasileira? Sou, vai se foder e sai de perto de mim, seu nojento de merda. Sabe? É uma bosta. Por isso que gringo vem pro carnaval, cara. Se no carnaval até os brasileiros se pegam, você acha que não ia dar chance pros gringos? Tenso, cara. Muito tenso isso. Pois é. Acho que os gringos gostam mais do carnaval do que a própria... É, tá, enfim, algumas pessoas do Brasil gostam também. É, cara, assim, tipo, eu tô sendo meio contraditório, porque eu falo pra todo mundo, não, vai lá, cara, vai lá pro carnaval, vai lá pra rua, cara, vai ser legal, mas eu não vou. Tipo, eu acho legal essa animação que a galera tem, mas eu não consigo me contagiar, mas eu quero que ao menos as pessoas deixem de falar que eu odeio um carnaval, quando elas têm a chance de se divertir. Você quer se divertir, vai, cara, é legal. Eu não odeio o carnaval. Eu não odeio porque é férias pra todo mundo ver, os parentes, todo mundo ver a coisa linda. Mas eu não ligo a televisão nessa época. Só na hora das apurações, porque eu acho legal a voz do cara lá falando 10 ou então 9,5. Que é sensacional. E é isso daí, galera. Isso aí. Carnaval, coisa sensacional. Vocês perceberam? Perceberam as nossas histórias, nossas coisas que a gente fala pra vocês sobre o carnaval. Beleza? Bom. Então, vamos terminando por aqui o nosso cast. Mas antes, vamos para as nossas queridas conclusões carnavalescas. Por favor, Tute. Minha conclusão é que o carnaval foi feito para mostrar para os gringos que a gente só é bunda, também para mostrar a bunda para os outros brasileiros e também para todo mundo esquecer dos seus problemas, mas mesmo assim é uma coisa linda, né? Isso. E perde sua conclusão sobre esse cast carnavalesco? Então, né, eu acho que se as piranhas morressem, o carnaval ia ser muito maneiro, porque dá pra fazer uma manifestação cultural muito legal, mas como as piranhas não morrem, o carnaval me irrita demais. Isso, ó, ia ser tudo. Então, criamos aqui o movimento Morram Piranhas, iniciado pela Ferdi, hein, gente? Morram piranhas, desgraçado. Perco com a perna, aí... Isso, tá vendo, galera? Então, movimento Morram Piranhas, isso. Vamos adiante com isso. Para pessoas, falando sério, os carnavais ficaram mais culturais, assim, digamos, igual de Olinda lá e de outros lugares aí. Enfim. E Carol, sua conclusão? Bom, então, gente, no final das contas, carnaval é uma putaria. A gente não tira nada de bom disso, a não ser se você for pro interior do interior do interior e descansar, ou então comprar outro país. Carnaval é muito legal. Isso então. Então é isso daí, galera. Vamos terminando o Caramba Cast por hoje. Beleza? Então vocês comentem aí, dizendo o que vocês acharam do cast de carnaval, beleza? E comentem também xingando do Rafa, porque ele não participou desse cast, mas enfim. Beleza? Continue comentando. Esperando também o cast 50 e tudo mais. Beleza, galera? É isso daí. Hasta la vista. Fui! Ai, caramba! Beijos! Reboliche é bom! Jaider? Hã? Carol? Você por aqui? Não, eu que pergunto. Você por aqui? Ué, mas... Você também não gostava muito de carnaval, você tá fazendo aqui? Não, você falou no cast que você não gostava de carnaval. Eu tô aqui porque... Tuti? Aê! Rebolei, chão, rebolei... Jaider! Carol! Tuti, como assim? Vocês falaram que não gostavam de carnaval? Eu só vim pegar uma água aqui. Ou seja, essa gente pelada. Peraí, que porra é essa? Você tá passando sexo, cara.